aceite a proposta de alguém que não tem nada pra te oferecer. Pois você já foi comprado pelo sangue derramado lá na cruz. Acabou o teu sofrer. Não há mais o que temer. A vitória, meu irmão, sinta no teu coração, é pra você. Tá amarrado em nome de Jesus. A minha vitória, quem garante é Jesus. Tá amarrado. Não duvides, creia agora. É Jesus o escudo forte pra te proteger. E só Ele tem nas mãos a saída e a solução pro teu viver. Acabou o teu sofrer. Não há mais o que temer. A vitória, meu irmão, sinta no teu coração, é pra você. Tá amarrado em nome de Jesus. A minha vitória, quem garante é Jesus. Jesus, a minha vitória, quem garante é Jesus. Tá amarrado, sim, tá amarrado, em nome de Jesus. A minha vitória, quem garante é Jesus. A minha vitória, quem ganha?